Nosso assunto de hoje diz respeito a conflitos. Quem nunca enfrentou conflitos? Muitos dizem que a vida é um jogo. Coisa do povo. Muitos dizem que a vida é uma guerra. Várias sequelas, se a vida é um jogo, guerra. Temos mais ganhadores ou perdedores na favela. Dia a dia os maluca aguenta e nem esquenta. Noite a noite a chapa quente, madrugada é sangrenta. Polícia bandido, bandido polícia, polícia bandida. Arrebenta bocas, braços, famílias, cidades violentas. Isso é normal, nosso cotidiano. Quem mora na quebrada sabe o que eu tô falando. Já mataram fulano, ciclano, betrano, outrano. Se liga mano, a família dos anos tá acabando. Ninguém explica sociologia ou ciência. O que complica? Desamor ou impaciência? Extinguir as armas. Continua essa demência, está em sua essência. O ser humano ama violência. Conflitos dentro e fora do distrito. Não conhece a lei, chega aí que eu te explico. É ruim, é sem massagem, isso eu admito. Melhor ficar ligado, já conhece o veredito. Conflitos dentro e fora do distrito. Se não conhece a lei, chega aí que eu te explico. É ruim, é sem massagem, isso eu admito. Melhor ficar ligado, já conhece o veredito. Como conter esse instinto ninguém sabe. Leis têm sido quebradas, desde o código de Hammurabi. O que bate no pai, que cortem as mãos. Sentiu raiva e com força chutou seus irmãos. Em suas pernas e agora como pode? Odiou mais o sistema, maluco em todos cospe. Violência filha do desejo com a ira. Irmã gêmea da vingança, companheira da mentira. Família obscura pra humanidade, o abismo. Violência com prazer, tem um filho chamado sadismo. Com os punhos fechados explode a raiva e o ego. Com os dentes cerrados o ódio deixa o homem cego. Só com sangue no chão volta a pensar com clareza. Um em pé e outro no chão, essa é sua natureza. Conflitos dentro e fora do distrito. Se não conhece a lei, chega aí que eu te explico. É ruim, é sem massagem, isso eu admito. Melhor ficar ligado, já conhece o veredito. Conflitos dentro e fora do distrito. Se não conhece a lei, chega aí que eu te explico. É ruim, é sem massagem, isso eu admito. Melhor ficar ligado, já conhece o veredito. Culpado, inocente às vezes paga o pato. Hora e local errado, se escapar é por um fino. Muitas vezes chamamos isso de destino. Por pior que seja, pra alguém é coisa boa e não foi à toa. Conflitos entre nações começam com poucas pessoas, acabando com muitas. Quem começou nem sente. Os primórdios há tempos recentes. Quem sofre mais sempre é o inocente. Alguns pra conquistar, outros pra defender. Abuso de poder, ganância na situação. Assédio moral, palavras bonitas pra humilhação. No coro do cidadão, o bicho tá pegando. Tratamento desumano, como verdade nessa voz. Há muito tempo que os animais têm sido mais humanos do que nós. A cada 20 minutos um homicida sabinado. A cada 13 minutos um brasileiro assassinado. Tá faltando fala, o trânsito mata. Mas morre muito mais na bala, na faca, punhalada, no chute, no murro. A violência está no homem, andar armado é ser burro. Ser humilde não é coisa feia. A glória de ter matado não brilha tanto na cadeia. Ganância na situação, cultura, sadismo, conflito e extorsão. Violência, conflitos internos, externos, dentro e fora de territórios, dentro e fora de você. Enfrente seus conflitos, mas sem violência. Heróis e vilões, o bem e o mal, 2012. Causas, as origens dos conflitos. Conflito, conflito, conflito, conflito, conflito.